divertido. Nosso corpo é perfeito. Vamos adorar o Senhor? Quero ver quem vai conseguir me acompanhar. Quero ver quem vai conseguir sem errar. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Nosso corpo é perfeito. É o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Nosso corpo é perfeito. É o templo do Senhor. Pula e pisca, roda, pula e pisca. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Muito divertido, né? Eu quero ver mais uma vez, vamos lá. Quero ver quem vai acompanhar. Quero ver quem vai conseguir sem errar. Pisa, chuta e pisa. Pisa, chuta e pisa. Pisa, chuta e pisa. Pisa, chuta e pisa. Aê! O nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o vai juntar tudo. Vamos lá? Sem errar, hein? Dança, bate, estala. Dança, bate, estala.